minhas contas sou eu. Eu acho que tu não entendeu. Até o carro que eu ando é meu. Cadê o teu? Eu não dependo de homem pra nada. Então para com essa palhaçada. Tu inimigo pra mim é nada. Vem cá, senta aqui, ó. Tu quer vir me gritar pensando que eu vou sofrer. Eu sinto muito, bebê. Chama! Chama! Tu tá pensando que eu sou o quê? Sofrer de solidão por você. solidão por você. Sinto ciúme de você. Vou te amarrar, vou te prender, pra não chorar, pra não sofrer. De solidão por você, de solidão por você. Não vou deixar você com outra alguém. Se acontecer eu fico louco. Eu tenho tanto amor pra dar também. Em nome da Cê Produções, é o São Vaqueiro. Do jeito que o povo gosta, é forró de verdade. Sinto ciúme de você. Vou te amarrar, vou te prender, pra não chorar, pra não sofrer. De solidão por você, de solidão por você. Sinto ciúme de você. Vou te amarrar, vou te prender, pra não chorar, pra não sofrer. De solidão por você, de solidão por você. Não vou deixar você com outra alguém. Se acontecer eu fico louco. Eu tenho tanto amor pra dar. Gravando tudo ao vivo. Faz, irmão. E você curtiu Elson Vaqueiro, Sinto Ciúmes de Você. Após o intervalo, muito mais. Sai daí não. Olha, tem um recado pra você aqui, ó. Queria que vocês pudessem sentir o cheiro do estúdio hoje. Maravilhoso. Tudo isso porque recebemos mais produtos da marca Senador, parceira aqui do programa. Eu testei todas as versões Gold, Classic, Sport, Platinum ou Platinum, Seduction e Country. Descobri que sempre tem uma fragrância de Senador para cada momento. No trabalho, nas atividades físicas, naquela janta especial em família. A minha preferida é a Gold. Ela tem um perfume incrível. E quando eu falo de perfume, falo de manter a fragrância até o final, sabe? Isso é uma coisa importante, não é? Porque demora para ficar fininho, demora para acabar. Não fica aquela meleca e não desmancha na saboneteira como os sabonetes comuns. Todos os sabonetes possuem 130 gramas. Então, enquanto todo o mercado diminuiu, e eu não estou falando aí só de sabonetes, estou falando da caixa de bombom que diminuiu, a barra de chocolate também, Senador mantém a mesma qualidade há mais de 40 anos. Sabonete Senador, pioneiro no cuidado masculino. Beleza? Após o intervalo, muito mais, eu volto já. Tupã, há 40 anos, você é de casa. Tupã, informa a hora certa. 3h58, boa tarde. A casa é sua, porque não chega agora? Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora? A casa é sua, porque não chega logo? Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Tupã, há 40 anos, você é de casa. Em momentos de cuidado e prevenção, ter um sabonete que acompanha você nas diferentes situações do seu dia é fundamental. Essa é a proposta do sabonete Senador. Cuidado, proteção e hidratação para a pele do homem em 6 diferentes fragrâncias: Gold, Classic, Country, Platinum, Seduction e Sport. Saiba mais em www.memphisbr.com. Sabonete Senador, pioneiro no cuidado masculino. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. Bajussara, o futuro chegou. O primeiro robô para a realização de cirurgias chegou em Alagoas, o Da Vinci. Ele alinha capacidades humanas com a extrema precisão de um robô cirúrgico. O único do estado que desembarcou na Santa Casa de Maceió para somar com um dos maiores parques tecnológicos do Brasil. Santa Casa de Maceió, o complexo hospitalar mais tradicional, agora também mais moderno para você. Filho, você esqueceu Eu Te Amo da mamãe. Mãe, que viagem! Promoção Minha Mãe é uma Viagem Maceió Shopping. A cada R$300 em compras, você troca por um número da sorte e concorre a 5 vales viagem no valor de R$10 mil cada. Eu te amo. Eu não tô ouvindo. Eu te amo, mãe. Também te amo. Se divirta. Maceió Shopping, o número 1 da família alagoana. De fábrica Chevrolet prorrogado aqui na Mangabeiras Veículos. Devido ao grande sucesso de vendas, a oportunidade continua aberta. Onix com taxa zero em 24 meses e nota fiscal de fábrica. Tracker com taxa zero em 24 meses. Cruze Sport 6 RS com preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero em 24 vezes e 4 mil de bônus no seu usado. Mas corre, hein? É só até sábado, porque feirão de fábrica Chevrolet, só aqui na Mangabeiras Veículos. WhatsApp pra ajustar FM 3, 2, 6, 5, 25. Em 1973 era realizada a primeira ligação por celular e o SESMAC surgia para ser a sua melhor opção de ensino superior. Amanhã, acessaremos dados usando apenas o cérebro, órgãos e impressoras 3D salvarão vidas. Esse é o futuro que o SESMAC ajuda a construir. Vestibular SESMAC. Agende sua prova ou use sua nota Enem em sesmac.edu.br. SESMAC 50 anos. A melhor hoje por ser a melhor sempre. Vivemos em um mundo mais tecnológico, rápido, dinâmico e não para. Ao longo de 25 anos, nos adaptamos e evoluímos para você continuar em movimento. Você é constante, diverso. Nós somos presentes, adaptáveis a você. Respiramos soluções e melhorias para velhos problemas. Sabe por quê? Porque credibilidade e liderança estão em nosso nome. Aliás, é o nosso nome. Nosso sinônimo é vencer. E nosso objetivo é fazer com que você tenha a melhor impressão e impressão de qualidade. Se você não nos conhecia, prazer. Nós somos a Meia. Eu sigo nessa estrada e vejo aqui de cima essa terra que eu levo aqui no peito. Tem jeito não. É um coração que te acompanha e cuida de você. Vai que eu tô aqui. Vai e segue em frente. Há 30 anos, o SESC Senat apoia, cuida, capacita e transforma a realidade dos trabalhadores do transporte. Com a chegada do inverno, a Farmácia Permanente está preparada para receber a nova estação e cuidar da sua saúde e bem-estar. A Permanente tem uma grande variedade de produtos para ajudar você a enfrentar os dias mais frios, como vitaminas para aumentar a imunidade, inaladores para problemas respiratórios e antigripais. Além disso, nossa equipe de farmacêuticos está pronta para orientar e indicar o melhor tratamento para você. Não perca tempo, passe na loja ou peça pelo delivery e aproveite. Farmácia Permanente, cuidando de você. E aí galera, de volta na programação Pajussara FM, eu Saulo Leite contigo, um grande abraço. Agora tem Gustavo Lima, Desejo Imortal, boa tarde.